El Loco. Mente periférica. Pode crer, nós. Está o som da periferia. A voz da favela. Este é o sol que anima toda a quebrada. Este é o sol que agita a molecada. E este é o som. E este é o som. E este é o som, parceiro, nós temos dom. Este é o som que anima toda a quebrada. Este é o som que agita a molecada. E este é o som. E este é o som. E este é o som. É o som terrorista da dita toda periva. Com uma corrente sanguínea que deixa os mano nativa. Porque o sistema é louco e ninguém intimida. Também ninguém não deixa pista. Não seja o homicida. Tem que saber curtir pra depois você sair. Tem o lado bom e o ruim. Lembro como antigamente que eu curti o Tupac e o Eazy-E. E muitos que tocaram por aqui. Infelizmente muitos mano tiveram que partir. Infelizmente muitos mano tiveram que partir. Este é o sol que anima toda a quebrada. Este é o sol que agita a molecada. E este é o som. E este é o som. E este é o som, parceiro, nós temos dom. Este é o sol que anima toda a quebrada. Este é o som que agita a molecada. E este é o som, e este é o som, e este é o som. Este é o som só pancadão. Curtindo essa letra, pode crer que a gente se irmão. Tamo aqui em sintonia, na mesma trilha. Em batida, em batida. Lembrando o passado, vivendo o presente. Tem o bem e o mal, só basta ser consciente. Esse é o som que bate, muitos não escutam mais. Lembrando os manos aí, descansa em paz. Aumente o som e curte os pancadão. Em cada batida enlouquece os irmão. O grave vai batendo, furacão 2000. Esse é o som, relembrando aí quem já viu. Este é o sol que anima toda a quebrada. Este é o sol que agita a molecada. E este é o som. E este é o som. E este é o som, parceiro, nós temos dom. Este é o sol que anima toda a quebrada. Este é o sol que agita a molecada. E este é o som. E este é o som. E este é o som.